perfeito. No firmamento ninguém via defeito. Tempos de glórias e momentos de banquetes, não haviam quem pensasse em decepção. Mas de repente ouve-se um barulho, um vento forte e avassalador. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas traziam as notícias cheias de pavor. Mas quem sobreviveu e contemplou um dia a glória daquele lugar? E quando olha agora não vê honra, não vê glória, não vê nada. O que era ouro agora é cinza, o que era honra agora é não. O que era vida pelo vento foi levada. Mas nesse mundo não há nada que aconteça sem a permissão do grande eu sou. Pois o que nasce, o que cresce, o que morre, tudo é para a sua glória. Você vai ver a mão do mestre ao teu favor, vai entender o que aconteceu. Deus vai trazer tudo em dobro, a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Deus vai fazer um reboliço na tacada, vai tocar se for preciso. Deus vai entrar com providência quem está te perseguindo. Tudo por você, porque é dele toda honra, toda glória e o poder. Você vai ver. Deus vai fazer um movimento com os homens só pra honrar o seu nome. Tudo por você, vai abalar os céus e a terra, destruir os empecilhos. Tudo por você. A glória daquele lugar. E quando olha agora não vê honra, não vê glória, não vê nada. O que era ouro agora é cinza, o que era honra agora é não. O que era vida pelo vento foi levada. Mas nesse mundo não há nada que aconteça sem a permissão do grande eu sou. Pois o que nasce, o que cresce, o que morre, tudo é para a sua glória. Você vai ver a mão do mestre ao teu favor, vai entender o que aconteceu. Deus vai trazer tudo em dobro, a glória da segunda casa será bem maior do que a da